Instagram é 314, a descida está autorizada até 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, livre LS e a porta estabilizada. 2 mil pés, no 0 no 5, a porta estabilizada, 63 no ataque. Gente, levando no 7 vai com o dia novembro até o pátio 4, correção, até o pátio do VS, estacionar a frequência livre. Salvador, é o 021, boa tarde. Aponto é o 021, boa tarde. Descent level 050, bom survival. Bom survival, level 50, até o 021. Vamos sair da Apucacaju e ainda não tem plano no sistema, para que horas que é? Ciente, eu fiz 47, tá ciente aí, é Apucacaju, tá? Tomate, eu sei que apareceu um plano coordenando o nível, tá ok? Tá ok, obrigado. No 42 Equador 08, controle 120 decimal 8. 208, boa. Prole Salvador, Oxalé 61, 42 Equador, na sua escuta. Volume 142, contato radar, na decolagem, sobe ao nível 350 na saída pública. Subindo 350 na saída pública, Oxalé 6142. Oxalé 6213, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 3325. 251, antena 3325, Oxalé 6213, boa. Salvador, uma boa tarde, Bono 396, informação Quebec. Bono 396, descida até o nível de voo 060 na chegada Mari. Mari na 060, 396. Salvador, agora sim, o azul 4131 para pushback acionamento na ponte 3. Autorizado, já tem destaque. Autorizado, chamaremos táxi, azul 4131. Controle Salvador, boa tarde, voo 1807, passando 220 para 180, informação Quebec. Descido a nível 070, chegada bom. 070, chegada bom. 270. Precisando, Oxalé, 6314. Completa final, checa o trem, chama tu e 118, deixa um 6. 26, 6314. Muito forte, Oxalé. boa tarde, Oceanero 6319. 6319, continua para sua ação, guardando autorização, Vetuna 70, Gás 109, cheque 3. Marei, baixa travada, Oceanero 6319. Reporte, baixada travada então, Oceanero 6314. Montarei, 6319. Ô, Xenero, 6314. 6314, então, tráfego avistado, autorizado, pouso pistão no 0, Ventuno 60, grau 099, que negando 015. 015 autorizando, Xenero, 6314. 6314, informa os bandos de pássaro na final da 10, curta a final da 10. Tem que ficar aí atento, Xenero, 6314. Gol no 649, boa tarde. Não achei um cópia. Salvador, 4131 das 8, está para o táxi com 85 a bordo, 440, alterna Ribeirão Preto. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186, 4131. Índia Alfa, 186, ou 4131. Gol 649, confirma o nível para ele aos 240. Positivo. Salve cópia. Siga. Autorizado Ilhéus, nível de voo 240, via Golf 677, subida da El, Leda, após Leda direto, primeira curva direita após a decolagem, 5144 é o código, 1208 é o controle. Autorizado 240 Ilhéus, pela Golf 677, da El, Leda, depois direto com a primeira curva direita, 5144-208, 1649. Correto, chamamos a pushback acionamento. Tá bem. Xenero 6314, quebrando. 6314, táxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Xenero 6314. Livre a linha de decorada pista 10, azul 4131. Voo 4462, descida até o nível de voo 080, não chega na margem. 396, reduz para 220 nós. Iniciando a redução, 396. O gol no 807, reduz para 230 nós, 1807. 230 nós, gol no 807. Sané 6142, chama Recife, frequência 125, decimal 45, secundário 126, decimal 85. 12545, 12685, Sané 6142. Papel 021, descend 3000 feet, can H1015. Down 3000 feet, can H1015, Papel 021. Uno 396, estação VTU esquerda pro 090, limite ao lock. 090, limite ao lock, o 396. Boa tarde, azul 4131, decolou, possibilidade direto Leda. O 4131, contato radar decolar, sobe ao nível 300, direto Leda. Obrigado. 31 da Azul, decolado Azul no meio, controle 120, décima 8. Papel 021, on the radar vector, turning left, head 200. Heading left, 200 on the radar, zero to one. 021 and stand by for final vector to the localized course. 021. 1396, descida está autorizada até 4000 pés. 1095, ajuste. 4000, 1015, 396. O azul 4462, redução para 2509. 2509, 440. Uno 396, correção de proa agora à direita, 035. 035, 396. Zero to one, descend to 2000 feet. Down 2000 feet, down 021. Solo Oceanair 6327. Prossiga. É autorização para Ilhéus? Qual o nível que o senhor tem agora? Tem aqui 180. Só um minutinho. Saída prevista, por favor. Nael, Leda e Ilhéus. Ok. Fala Salvador, boa tarde. Gol 1649 para Puxa-Deck, acionamento posição 2. 649, autorizado, senhor Brenich Taxi. Livre para o jornalamento de Maral Taxi, no 649. O chamei 6327, está na minha escuta? Prossiga. Eu tenho 240 pré-autorizado, o senhor aceita esse nível ou aguarda a recoordenação do 180? Ah não, pode ser esse nível mesmo. Ok, então está autorizado Ilhéus 240 via Golf 677, subida da El, Leda após Leda e Ilhéus, curva direita após a decolagem de cabeceiro no 0, 5160 é o código, 1208 é o controle. 0240, Golf 677, decola com curva direita, manda El, Leda, direto Ilhéus, 5160, controle 1208, Chanel 6327. Correto, chama para pushback acionamento. Vou chamar. Quase. Lagoon, India November Alpha. Sente 30 segundos para cópia. Colo 396, completa direita 095. 095, 396 vai interceptar o localizador. Complete final, check land gear and call tower, 118.6. 118.6, obrigado. 1396, estou autorizado a sinal DSX Ray, descendo para 2000 pés. Ok, já no localizador e vai a 2000 pés agora, 396. O azul 4462, estação V2 esquerda, proa 015, 015 limite ao lock. Esquerda 095, descendo para 80, azul 4462. Está autorizado a descida para o 050. 050 na proa 15. Voo 807, descida para 3000 pés. Ajuste no 095. 3000 pés no 095, voo 807. To land on runway 10, wind 160 degrees, 08 knots, TNH 1015, clear to land. Clear to land 10, altitude 1. Voo no 807, seu vetor pro 215, limite ao lock. Ok, pro 215, incremental do localizador, voo no 807. Solo Salvador, Oceané 6321, no centro de informação, Quebec. 6321, pronto para a Copa Brasília. Pronto, Copa Brasília, Oceané 6321. Autorizado Brasília, nível de voo 320, via peso 17, subida árvore após árvore, elefa, curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5166, o código 5166 e o controle 1208. Estacionamento autorizado, reporta para o táxi. Já estiver pronto para o táxi, o táxi está autorizado até o ponto de espera da táxi Sul-Africa, reporta para o ingresso em Jornal Vendoral. É 6321. Está correto, 6321, chama para puxar para estacionamento. Quatro 4462, descida para 4000 pés, 1090. 4.015, 4462 azul. O azul 4131, 4131 chama Recife agora, frequência 125, décima 1, secundário 1325. 1251, 1325, tchau, obrigado. Positivo, secundário 3325. 325, ok, tchau. Boa tarde, 3192, descida até o nível de voo 050, chega na margem. Autorizado, ETAP. ETAP. 25, clear runway to your right, ground clearance frequency 121.9. 121.9, roll back right. Curva à esquerda na proa 125. Esquerda proa 125, autorizado localizador, voo 807. O 4462 pode girar à direita? O 4462 gira à direita, velocidade agora 190 nós. O 4462 gira à direita na proa 075. Direita 075, livre LS. E reduzindo para 180 nós. O meu Serra Tamo para Recife. Qual parte que se encontra? Aeroporto. 4 minutinhos, qual o tempo? Desculpa, não está tempo. Já tem a saída prevista? 807. 7, o voo 1 no 807. completa final, checa o trem e chama, inicia redução, redução para 1709 e chamando a torre 118 decimal meia. Início da redução e agora com a torre, agora 807. 5038 ao controle, recebe. O meu cerrado com o planejamento correto, me confirme o PLB? 2. 02, aponte. Ciente, acionamento, táxi, decolagem, agora 4h18h. Dijete meia, obrigado, boa tarde. Alfa, Tavra, Ponte, Conferatulante, Circuit, Zaya, Golf. Reporte 021, Clear Taxi, Alfa, Juliet, to Gate 11, 1-1. Alfa, Juliet, Circuit 11, Ponte, Conferatulante, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, agora 649, no pronto, você está dando 0 pronto? 649, mantém ponto de espera dando 0. Manterá o ponto de espera, agora 649. Paulo, já disponha a autorização do 5627 da Trip. Tá pronto para pushback e acionamento? Negativo, mais 10 no G. O que o senhor gostaria? Eu não entendi a solicitação. É da nossa autorização. Eu já peguei a cópia. Ah, já perdi de novo, sem problema não. Tá pronto para copiar? A gente não copiou não, Paulo. Mas agradece, aí copia agora. Ok então, autorizado Ilhéus, nível de voo 240, via Golf 677, subida da El, Leda, Ilhéus, curva direita após a decolagem, 5160 é o código, 1208 é o controle. Tá, ciente, é o trip 5627, é pra Aracaju. 5627, entendi que é o 6327, a matrícula é parecida, um minutinho, cópia. Ah, tranquilo, é o, a rodeação do 170 também, tá? 170, eu tenho 190 que é aprovado. O senhor aceita ou aguarda a recordação? Não, aceita sim. Tá autorizado o plano para Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677, subida Pucaracaju, curva à esquerda após a decolagem. O código é o 5172 e o controle no 208. Autorizado 190, via Golf 677, Pucaracaju à esquerda, 5172, 1210, decimal 8, o trip 5627. Correto, senhor, dá pushback e acionamento. Ciente, muito grato. Salvador, está 3155, formação Quebec, nível 340 para Guarulhos. Um minuto, cópia. Pode. No 807, tráfego avistado, embaixada travada. Afirma. Livre pulso, pistão 0, vento 150 graus, 0612 nós, voo no 807. Livre pulso, pistão 0, voo no 807. CGL em Vera Cruz. Um minutinho, cópia. Paulo Salvador, muito boa tarde, voo no 396, librando. 7. Torre, boa tarde, azul 4462. 4462, boa tarde, aponto passando o marcador externo, baixado e travado, altímetro 0015. Chamaremos. Serra Tango, pátio 4, aporte no ponto de espera, altímetro no 0, no 5. Voo 649, a linha mantém cabeceira 1-0, agilizando manobras, por gentileza. A linha mantém na 1-0, voo 649, agilizando. Abraço, prossiga. Afirmativo, continua na aproximação, aguarda bang da Gol iniciar a rolagem, ok? Entendi. Gol no 807, no solo aos 3-1, direita ao livrar 1-2-1, décimo 9. Ok, senhora, direita e chamar o solo, gol no 807. 1-2-0-8 é o controle. 649, o vento 160 graus, 07 nós, altímetro no 015, tem livre decolagem, pista no 0, Bono 649. Livre decolagem, pista no 0, Bono 649. Luiz. Passará a conta pronta. Gráfico Luiz, que pronto para cópia. Gráfico Luiz, autorizado plano Salvador, Salvador, o número PES, TGL em Veracruz, após decolagem curva direita no corredor Axé, 0116 é o código, 1208 é o controle. Luiz, 02 a bordo, no pátio 4, acionamento táxi decolagem, agora com a torre 186. Controle Salvador, boa tarde, web 5729 Quebec, cruzo 280 para 160. Cruzo 9 na via Bonfim para 4.010.015. Cedeu via Bonfim, 4.010.015 para o 5729. Afirmativo. Havia possibilidade de voar direto pelo ou Duna? Controle Gol no 649, boa tarde. 29. Direto Bom, 329, direto. Controle 3192, pode descer? 2010, 1015, localizado, LF, 3192. 2000 ajustado, reportagem estabilizada, 3192. Controle Gol no 649, boa tarde. 649-240, da EL Vigilância. 340, digita a Leda, 649. November Alpha, atenta à estrela turbulência do Embraer Azul, que acaba de tocar o solo da 10. Quando pronto, tem livre decolagem, pistão no 7, o vento 150 graus com 07 nós. O 4462, no solo de Salvador 34, livre direita, chama o solo 121, décimo 9. 219. 321, cara, me escuta. 6321, não escuta. Afirmativo, é, só pra melhor sequenciar aqui pra gente, o senhor teria uma previsão de quando você vai iniciar o pushback? Sem previsão de iniciar o pushback, 6321. Tá ok, obrigada. Nada. Solo azul. 4462, livrão, se escuta. Lance Cabral, controle. Atrás, escuta. De... Segunda TV? 280, Lance Cabral. Afirmativo, tá pronto para o ingresso? Afirmo, estamos prontos com o ingresso e tanto. Reporte alinhado cabeceira 17, Romeu Serra Tango, altímetro 1015. Repartarei 1015, Romeu Serra Tango. Indo no Vimberal, foi decolado aos 35, chama o controle em 120, 18, bom voo.